a nova geração. Vem do funk pra você, por favor venha pro baile pra poder se divertir. Vamos lá galera, venha sacudir, com toda a juventude a gente tem que aplaudir. Então galera linda, vamos abalar, agora eu vou dizer, a chapa vai esquentar. Traga a sua galera e cante esse refrão, olha meu DJ, solta o pancadão. Eu canto esse rap para todos os funkeiros. E quem for funkeiro, a levanta a mão. A nova geração veio do funk pra você. Por favor, venha pro baile pra poder se divertir. Vamos lá, galera, venha sacudir. Com toda a juventude, a gente tem que aplaudir.